Fecheiro 27, capítulo 98. Procurei de novo Roberto e atormentei-o até ele me dar o endereço dos familiares de Giugliano. Depois meti-me no carro com Ima e fui procurar Carmen. O calor era sufocante. Foi difícil localizar o endereço. Os familiares moravam nos arredores. Um mulherão com modos bruscos abriu uma porta. Disse-me que Carmen regressara a Nápoles. Pouco convencida, fui-me embora com Ima, que protestava porque, apesar de só termos andado 100 metros a pé, dizia que estava cansada. Mas assim que virei a esquina para voltar para o carro, encontrei-me com Carmen, carregada com os sacos das compras. Foi instantâneo. Viu-me e desfez-se em lágrimas. Abracei-a, Ima também quis abraçá-la. Encontramos um café com uma mesinha à sombra e depois de ter ordenado à menina que brincasse com as suas bonecas em silêncio, deixei que ela me expusesse a situação. Carmen confirmou o que Lila dissera. Fora obrigada a apresentar a queixa contra mim e também me disse a razão. Marcelo fizera-lhe crer que sabia onde Pasquale estava escondido. É possível? É possível. E tu sabes onde ele está escondido? Hesitou, fez sinal que sim. Disseram que me matam assim que quiserem. Tentei acalmá-la. Disse-lhe que se os Solara realmente soubessem onde se encontrava a pessoa a quem atribuíam o homicídio da mãe, já a tinham ido apanhar. Então tu achas que eles não sabem? Pois não, não sabem. Mas nesta altura, pelo bem do teu irmão, só há uma coisa que podes fazer. E o que é? Disse-lhe que se queria salvar Pasquale, devia entregá-lo aos carabinieri. Não produzi bom efeito. Ela impertigou-se. Esforcei-me para lhe fazer ver que era a única maneira de o proteger de Solara. Mas foi em vão. Observei que ela considerava a minha solução a pior das traições. Algo muito mais grave do que a sua traição para comigo. Assim ficas nas mãos deles, disse-lhe. Pediram-te que apresentasse uma queixa contra mim. Podem pedir-te qualquer outra coisa. Sou irmã dele, exclamou. A questão aqui não é o amor de irmã, disse eu. O amor de irmã, neste caso, prejudicou-me a mim. De certeza que não o salva a ele. E corres o risco de também seres prejudicada por ele. Mas não houve modo de convencê-la. E quanto mais discutíamos, mais confusa eu ficava. Depois começou a chorar. Ora se lamentava por aquilo que me fizera e me pedia perdão. Ora se lamentava por aquilo que podiam fazer ao irmão e desesperava-se. Lembrei-me de como ela era em pequena. Nessa época nunca imaginaria que ela fosse capaz de uma fidelidade tão pertinaz. Despedi-me dela porque não era capaz de a confortar e porque Ima estava toda suada e receava que ela adoecesse de novo. E também porque cada vez era menos claro para mim o que queria dela. Queria que interrompesse a longa cumplicidade com Pasquale? Porque acreditava que era isso que estava certo? Queria que ela optasse pelo Estado e não pelo irmão? Porquê? Para livrá-la de Solara e fazer com que retirasse a queixa? Isso era mais importante do que a sua angústia. Disse-lhe, faz como achares melhor. E lembra-te, de uma maneira ou de outra, não estou zangada contigo. Mas nesse instante, um imprevisível clarão de ira passou pelos olhos de Carmen. E por que é que havias de estar zangada comigo? O que tens tu a perder? Apareces nos jornais, fazes publicidade para ti, vendes mais. Não, Lenu, não devias dizer o que disseste. Aconselhaste-me a entregar Pasquale aos carabinieri. Erraste. Fui-me embora, aborrecida. E na viagem de regresso, comecei a duvidar se teria feito bem em querer encontrar-me com ela. Imaginei que ela agora iria ter com Solara para lhes contar da minha visita e que eles a forçariam, depois do artigo do diretor no Corriere, a outras ações contra mim. Capítulo 99. Durante vários dias fiquei à espera de mais desastres, mas não aconteceu nada. O artigo causou um certo clamor. Os jornais napolitanos citaram-no e ampliaram-no. Recebi telefonemas e cartas de apoio. Passaram-se semanas e habituei-me à ideia de ter uma queixa pendente. Descobri que o mesmo acontecera a muitos que tinham o mesmo ofício que eu e que estavam bastante mais expostos do que eu. A vida do dia a dia prosseguiu. Evitei lê-la durante algum tempo e, sobretudo, tive o cuidado de não me deixar levar por ações erradas. O livro continuou a vender-se. Em agosto fui de férias para Santa Maria de Castellabate e pareceu que Lila e Enzo também iam alugar casa na praia. Mas depois o trabalho sobrepôs-se e confiaram-me Tina com naturalidade. O único prazer desse tempo, entre tantas preocupações e canseiras, clama por esta, grita com aquela, acalma uma disputa, vai às compras, cozinha, foi observar um par de leitores que estavam debaixo do guarda-sol com o meu livro na mão. No outono, as coisas ainda melhoraram. Ganhei um prémio de uma certa importância que garantia ao vencedor uma quantia razoável e sentia-me competente, hábil no campo das relações públicas, com perspectivas económicas satisfatórias. Mas não voltei a ter a alegria, o espanto das primeiras semanas de sucesso. Senti os dias como se a luz tivesse tornado opaca e percebia à minha volta um mal-estar difuso. Nos últimos tempos, não havia noite em que Enzo não gritasse com Genaro, o que antes era muito raro. Sempre que entrava na Basic Site, encontrava Lila confabular com Alfonso, e se tentava aproximar-me, ela fazia-me sinal para esperar com um gesto distraído. Comportava-se do mesmo modo se estava a falar com Carmen, que regressara ao bairro, e com António, que por razões obscuras adiara a partida por tempo indeterminado. Era evidente que as coisas em redor de Lila estavam a piorar, mas ela mantinha-me fora disso e eu preferia estar de fora. Depois houve dois acontecimentos terríveis, um a seguir ao outro. Lila descobriu, por acaso, que Genaro tinha os braços cheios de picadas. Ouvia gritar como nunca ouvira. Instigou Enzo, fez com que ele lhe espancasse o filho. Eram dois homens robustos e levaram os dois pela medida grande. No dia seguinte, correu com o irmão Rino da Basic Site. Apesar de Genaro lhe suplicar que não despedisse o tio, jurava que não fora ele que o iniciara na heroína. Essa tragédia impressionou muito as meninas, sobretudo Dedê. Por que é que a tia Lina trata o filho assim? Porque ele fez uma coisa que não se deve fazer. Mas ele é crescido, pode fazer aquilo que quiser. Aquilo que o pode levar à morte, não. E porquê? A vida é dele. Tem o direito de fazer o que quiser com ela. Vocês não sabem o que é a liberdade. Nem a tia Lina sabe. Ela, Elsa e também Ima estavam como que aturdidas com aquela manifestação de gritos e maldições que tinha origem na sua adorada tia Lina. Genaro estava preso em casa e gritava todo o dia. O seu tio Rino desapareceu da Basic Site depois de ter partido uma máquina muito cara, e as suas pragas ouviram-se em todo o bairro. Pinucci, uma noite, veio com os filhos suplicar a Lila que aceitasse o marido de novo e fez-se acompanhar da sogra. Lila tratou mal a mãe e a cunhada. Os gritos e insultos ouviram-se com toda a nitidez na minha casa. Tu assim entregas-nos de mão beijada ao Solara, gritava Pinucci, desesperada. E Lila retorquia: É o que merecem. Tenho dado cabo de mim a trabalhar para vocês, sem que tenham ao menos um pouco de gratidão. Mas isso pouca importância teve, em comparação com o que aconteceu semanas depois. Ainda as águas mal se tinham acalmado, quando Lila começou a discutir com Alfonso, que se tornara indispensável para o bom andamento da Basic Site, mas se comportava de maneira cada vez menos digna de confiança. faltava a encontros de trabalho importantes. Se comparecia, tomava atitudes embaraçosas. Andava todo pintado, falava de si no feminino. Contudo, Lila agora já lhe desaparecera por completo da cara e a masculinidade, apesar dos seus esforços, ia predominando nele. Começava a mostrar no nariz, na testa, nos olhos, um pouco do pai, Dom Aquile, o que o desgostava. Em consequência disso, parecia estar sempre em fuga do seu próprio corpo, que se ia tornando mais pesado. E por vezes passavam-se dias sem se saber nada dele. Quando reaparecia, quase sempre trazia sinais de pancadaria. Recomeçava a trabalhar, mas sem vontade. Um dia desapareceu definitivamente. Lila e Enzo procuraram-no por toda a parte, em vão. O seu corpo foi encontrado dias depois, na praia de Coroglio. Fora espancado até à morte, sabe-se lá onde, e depois atirado ao mar. Num primeiro momento não acreditei, mas quando me dei conta de que tudo era brutalmente verdade, sofri um desgosto que nunca mais passava. Vi a imagem dele como era, no tempo da escola secundária. Gentil, atento aos outros, adorado por Marisa, atormentado por Gino, o filho do farmacêutico. Por vezes estendia o meu pensamento de modo a recordá-lo ao balcão da charcutaria, nas férias de verão, quando era obrigado a fazer um trabalho que detestava. Mas deixei de lado o resto da sua vida. Pouco a conhecia. Parecia-me confusa. Não conseguia pensar nele, tal como se tornara. Apaguei todos os nossos encontros recentes. Esqueci até o tempo em que ele geria a sapataria da Piazza dei Martiri. A culpa é de Lila, pensei a quente, com a sua mania de forçar as outras pessoas, baralhando as coisas todas. Transtornou-o. Servira-se obscuramente dele. E depois deixara-o entregue a si. Mas mudei de opinião quase de imediato. Lila recebera a notícia horas antes. Sabia que Alfonso morrera, mas não conseguia libertar-se da raiva que sentia por ele havia dias e queixava-se da sua leviandade de forma grosseira. Depois, no meio de um discurso desses, deixou-se tombar no chão da minha casa, manifestamente por causa da dor insuportável. A partir desse momento, pareceu-me que ela o amara mais do que eu, mais até do que Marisa. E como, aliás, Alfonso me dissera várias vezes, o tivesse ajudado mais do que qualquer outra pessoa. Nas horas que se seguiram, mostrou-se indolente, parou de trabalhar, desinteressou-se de Genaro, deixou Tina comigo. Entre ela e Alfonso devia ter havido uma relação mais complexa do que eu imaginara. Devia ter-se debruçado sobre ele como sobre um espelho e vira-se nele e quisera extrair-lhe do corpo uma parte de si. Precisamente ao contrário, pensei, incomodada, daquilo que eu dissera no meu segundo livro. Esse esforço de Lila devia ter agradado muito a Alfonso. Oferecera-se-lhe como matéria viva e ela delineara-o. Ou pelo menos assim me pareceu no breve tempo em que procurei dar ordem à história e acalmar-me. Mas ao fim e ao cabo, não passou de uma hipótese minha. Na realidade, ela nunca me contou nada sobre a relação de ambos. Nem nessa altura, nem depois. Ficou aturdida com o sofrimento, a chocar não sei que sentimentos, até ao dia do funeral. Capítulo 100. Fomos muito poucos os que participámos nas exéquias. Não veio nenhum dos amigos da Piazza dei Martiri e nem a família dele veio. Impressionou-me sobretudo a ausência de Maria, a mãe. Embora nem os irmãos, Pinuccia e Stefano, estivessem presentes, nem tampouco Marisa com os meninos. Talvez filhos dele, talvez não. Porém, surpreendentemente, apareceram os Solara. Michele estava surumbático, muito magro. Olhava constantemente em redor com olhos de louco. Marcelo, pelo contrário, mostrava-se quase pesaroso, o que contrastava com o luxo de cada peça de vestuário que levava. Não se limitaram ao cortejo fúnebre, foram de carro até ao cemitério e assistiram ao enterro. Ao longo de todo aquele tempo, perguntei-me por que se teriam exposto naquele ritual e tentei cruzar um olhar com Lila. Ela nunca olhou para mim. Concentrou-se neles. Esteve sempre a olhar para eles, de forma provocatória. No final, quando viu que se iam embora, agarrou-me por um braço e estava furibunda. Acompanha-me. Aonde? Falar com aqueles dois. Tenho as meninas. O Enzo cuida delas. Hesitei, tentei oferecer resistência. Disse-lhe, deixa lá isso. Então vou sozinha. Bufei. Sempre fora assim. Se não aceitava ir atrás dela, deixava-me plantada. Fiz sinal a Enzo para olhar pelas meninas. Ele parecia não ter feito caso de Solara. E com o mesmo espírito com que a seguira pelas escadas acima, até à casa de Dom Aquile, ou na batalha de pedras contra os rapazes, seguia através da geometria dos blocos esbranquiçados, cobertos de lóculos. Lila ignorou Marcelo. Postou-se diante de Michele. Como é que foste capaz de vir? Tens remorsos? Não me chateies, Lina. Vocês dois estão acabados. Devem ir-se embora do bairro. É melhor que vás tu, enquanto estás a tempo. Estás a ameaçar-me? Sim. Não se atrevam a tocar-me de Genaro. E não me toquem no Enzo. Miquel, percebeste? Lembra-te de que eu sei coisas suficientes para te desgraçar. A ti e a essa outra besta. Não sabes nada. Não tens nada na tua mão. E principalmente não percebeste nada. Como é possível que sejas tão inteligente e ainda não tenhas compreendido que eu agora me estou nas tintas para ti? Marcelo puxou por um braço e disse em dialeto: Vamos, Miquel. Aqui só estamos a perder tempo. Michele libertou o braço com força e disse a Lila: Pensas que me metes medo porque a Lenúcia aparece sempre nos jornais? É isso que pensas? Que eu tenho medo de uma fulana que escreve romances? Ela não é ninguém. Tu sim, tu és alguém. Até a tua sombra é melhor do que qualquer pessoa de carne e osso. Mas nunca quiseste compreender isso. E agora pior para ti. Hei de tirar-te tudo o que tens. Disse aquela última frase como se de repente lhe tivesse dado uma dor de estômago. E depois, como que em reação à dor física, e antes que o irmão conseguisse impedi-lo, desferiu um murro fortíssimo, em cheio, na cara de Lila, atirando-a ao chão. Capítulo 101. Fiquei paralisada por aquele gesto totalmente imprevisível. Nem Lila poderia imaginá-lo. Já estávamos habituadas à ideia de que Michele não só nunca lhe tocaria, como mataria quem fizesse tal coisa. Por isso não consegui gritar. Nem sequer um som estrangulado me saiu da boca. Marcelo arrastou dali o irmão, mas, entretanto, enquanto puxava e empurrava, enquanto Lila vomitava em dialeto palavras e sangue, eu mato-te. Verdade como Deus ser Deus, vocês já estão os dois mortos. Disse-me com ironia afetuosa. Mete isto no teu próximo romance, Lenu, e diz à Lina, se ela não percebeu, que é verdade que eu e o meu irmão já não gostamos dela. Foi difícil convencer Enzo de que o rosto tumefacto de Lila se devia à queda desastrosa que ela dera, como lhe dissemos, em consequência de um desmaio inesperado. Aliás, tenho quase a certeza de que ele não ficou convencido. Primeiro porque a minha versão, agitada como eu estava, deve ter-lhe parecido tudo menos plausível. Segundo, porque Lila não se esforçou nem um pouco para ser convincente. Mas quando Enzo tentou fazer objeções, ela disse-lhe secamente que era assim que tudo se tinha passado. E ele parou de discutir. A sua relação baseava-se na ideia de que até uma mentira evidente de Lila não era mais do que a única verdade pronunciável. Meti-me em casa com as minhas filhas. Dedé estava assustada. Elsa, incrédula. Ima fazia perguntas como: o sangue está dentro do nariz? Eu estava desorientada, estava furiosa. De vez em quando descia ao andar de baixo para ver como Lila se sentia e tentar trazer Tina comigo. Mas a menina estava assustada com o estado da mãe e contente por poder ajudá-la. Por ambas as razões, não tencionava sair de perto dela nem por um minuto. E aplicava-lhe uma pomada com grande delicadeza e punha-lhe pequenos objetos de metal sobre a testa para lhe refrescar e lhe fazer passar a dor de cabeça. Quando levei as minhas filhas lá abaixo, como engodo para atrair Tina para a minha casa, acabei por complicar a situação. Ima tentou à viva força incluir-se na brincadeira dos tratamentos. Tina não lhe quis ceder o lugar nem por um instante e gritou, também em desespero, quando Dedé e Elsa tentaram desautorizá-la. A mãe doente era a sua e não queria emprestá-la a ninguém. Por fim, Lila mandou-nos embora a todas, eu inclusive, e com tal energia que me pareceu que já estava melhor. Recompôs-se depressa, com efeito. Eu não. A fúria primeiro tornou-se raiva, depois transformou-se em desprezo por mim mesma. Não conseguia perdoar-me por ter ficado paralisada perante a violência. Dizia para mim: no que te tornaste? Por que vieste outra vez viver para aqui se não foste capaz de reagir contra aqueles dois imbecis? És demasiado certinha. Queres fazer figura de senhora democrática que se mistura com a plebe? Gostas de dizer aos jornais: vivo onde nasci. Não quero perder o contacto com a minha realidade. Mas és ridícula. O contacto já o perdeste há muito. Desmaias se sentes o cheiro a porcaria, a vómito, a sangue. Pensava deste modo e, entretanto, invadiam-me a cabeça imagens em que eu me atirava com crueldade contra Michele. Batia-lhe, arranhava-o, mordia-o e o coração batia-me com força. Depois o desejo de agressão acalmou-se e pensei: Lila tem razão. Não se escreve só por escrever. Escreve-se para fazer mal a quem quer fazer mal. Um mal de palavras contra um mal de murros e pontapés e instrumentos de morte. Não muito, mas bastante. Sim, ela ainda tinha em mente os nossos sonhos da infância. Pensava que se uma pessoa, com a escrita, alcançava fama, dinheiro e poder, tornava-se uma pessoa cujas palavras eram raios. Mas eu já sabia, havia tempo, que tudo era mais medíocre. Um livro, um artigo, podiam fazer ruído. Mas o ruído erguia-se também dos guerreiros antigos, antes da batalha. E se não fosse acompanhado de uma força real e de uma violência desmesurada, era só teatro. Contudo, queria redimir-me. O ruído fazia algum mal. Uma manhã fui ao andar de baixo. Perguntei-lhe: o que sabes tu que mete medo ao Solara? Olhou-me intrigada. Hesitou um pouco, apaticamente. Respondeu: quando trabalhei para o Michele, vi muitos papéis. Estudei-os. Certas coisas foi mesmo ele que me as deu. Tinha a cara roxa. Fez uma careta de dor. Acrescentou no dialeto mais ordinário: quando um homem quer a cona e a quer tanto que nem é capaz de dizer quero-a, se o mandares meter o caralho dentro de azeite a ferver, ele mete-o. Depois segurou a cabeça entre as mãos e abanou-a com força, como se fosse um copo de estanho que tivesse os dados dentro. E compreendi que naquele momento também ela sentia desprezo por si. Não lhe agradava a forma como era obrigada a tratar de Genaro, como insultara Alfonso, como mandara embora o irmão. Não lhe agradava sequer uma palavra daquelas bastante grosseiras que lhe saíam agora da boca. Não se suportava, não suportava nada. Mas a certa altura deve ter sentido que estávamos do mesmo humor e perguntou-me: Se eu te der coisas para escreveres, tu escreves-las? Sim. E aquilo que escreveres, depois mandas publicar? Talvez, não sei. Depende do quê? Preciso ter a certeza de que fará mal ao Solara e não a mim e às minhas filhas. Olhou para mim sem ser capaz de se decidir. Depois disse: Fica-me 10 minutos com a Tina. E saiu de casa. Voltou meia hora depois com um saco de pano às flores, cheio de documentos. Sentámo-nos à mesa da cozinha enquanto Tina e Ima tagarelavam em voz baixa, deslocando pelo chão bonecas, carruagens e cavalos. Lila tirou para fora muitos papéis, apontamentos seus, e também dois cadernos com a capa vermelha toda manchada. Folhei-os imediatamente com curiosidade. Páginas quadriculadas, escritas com uma caligrafia das velhas escolas primárias. Uma contabilidade minuciosamente anotada, numa língua cheia de erros de gramática e marcada em todas as páginas com as iniciais MS. Percebi que faziam parte daquilo a que o bairro sempre chamara o livro vermelho de Manuela Solara. Como era sugestiva para nós, apesar de ameaçadora, ou talvez justamente por ser ameaçadora, a expressão livro vermelho durante a nossa infância e a nossa adolescência. Mas mesmo que se usasse qualquer outra palavra ao falar do livro, registo, por exemplo, e de algum modo se lhe alterasse a cor, o livro de Manuela Solara emocionava-nos como um documento ultrassecreto que estivesse no centro de aventuras sanguinárias. No entanto, aqui estava ele, afinal. Era um conjunto de não sei quantos cadernos de escola, idênticos aos dois que eu tinha diante dos olhos. Banalíssimos cadernos nojentos, com o rebordo inferior direito levantado, a formar uma onda. Percebi no instante que a memória já era literatura e que talvez Lila tivesse razão. O meu livro, que no entanto estava a fazer tanto sucesso, era de facto feio. E era-o por estar tão bem organizado. Porque fora escrito com um cuidado obsessivo. Porque eu não soubera imitar a banalidade descoordenada, inestética e lógica, deformada das coisas. Enquanto as meninas brincavam, assim que davam um sinal de querer guerrear, lançávamos gritos nervosos para as acalmarmos. Lila pôs-me diante dos olhos todo o material que tinha em seu poder. Explicou-me o sentido. Organizámo-lo e sintetizámo-lo. Havia muito tempo que não nos dedicávamos a qualquer coisa às duas. Ela pareceu satisfeita. Compreendi que era aquilo que queria e que esperava de mim. No fim do dia desapareceu de novo com o seu saco. E eu voltei para o meu apartamento para estudar os apontamentos. Nos dias que se seguiram, ela quis que nos encontrássemos na Basic Site. Fechávamo-nos na sua sala e ela sentou-se ao computador. Uma espécie de televisor com um teclado, muito diferente daquele que havia há algum tempo mostrar a mim e às meninas. Carregou no botão de abertura, meteu retângulos escuros dentro de blocos cinzentos. Aguardei perplexa. No ecrã apareceram soluços luminosos. Lila começou a bater no teclado. Fiquei de boca aberta. Nada que se pudesse comparar a uma máquina de escrever. Mesmo que fosse elétrica. Ela acariciava as teclas cinzentas com as pontas dos dedos e o texto nascia no ecrã, em silêncio, verde como erva, acabada de espontar. Aquilo que ela tinha na cabeça, agarrado a qualquer córtex do cérebro, parecia derramar-se para o exterior por milagre e fixar-se no nada do ecrã. Era potência que, apesar de passar pelo ato, continuava a ser potência, um estímulo eletroquímico que se transformava imediatamente em luz. Pareceu uma escrita de Deus, como ela devia ter sido no Sinai, no tempo dos mandamentos, impalpável e tremenda, mas com um efeito concreto de pureza. Magnífico, disse. Eu ensino-te, disse ela, e ensinou-me. E começaram a alongar-se segmentos fascinantes, hipnóticos, frases que dizia ela, as nossas discussões voláteis que se iam imprimindo na poça escura do ecrã, como esteiras sem espuma. Lila escrevia, eu reconsiderava. Ela então apagava com uma tecla, com outras fazia desaparecer um bloco inteiro de luz. Fazia-o reaparecer mais acima ou mais abaixo, num segundo. Mas logo a seguir era Lila que mudava de ideias. E tudo se alterava de novo, num abrir e fechar de olhos. Movimentos fantásticos. Aquilo que agora está aqui ou já não existe, ou então está acolá. E não é preciso caneta nem lápis. Não é preciso mudar de folha, meter outra no rolo. A página é o ecrã, única. Nunca o vestígio de uma mudança de ideias. Parece ser sempre a mesma. E a escrita é incorruptível. As linhas estão todas perfeitamente alinhadas. Emanam uma sensação de limpeza, mesmo agora que estamos a juntar porcarias de Solara com porcarias de meia campanha. Trabalhámos vários dias. O texto desceu do céu à terra, através do barulho da impressora. Concretizou-se em pontinhos negros, depositados sobre o papel. Lila achou-o incapaz. Voltámos às canetas. Tivemos trabalho a corrigi-lo. Estava irritadiça. Esperava mais de mim. Julgava que eu era capaz de responder a todas as suas perguntas. Reliava-se, porque estava convencida de que eu era um poço de sabedoria. E afinal, em cada linha, descobria que eu ignorava a geografia local, as subtilezas das administrações, o funcionamento dos conselhos municipais, as hierarquias de um banco, os delitos e as penas. Todavia, contraditoriamente, havia muito tempo que não a sentia tão orgulhosa de mim e da nossa amizade. Temos de destruí-los, Lenu. E se isso não bastar, matamo-los. As nossas cabeças chocaram. Agora que penso nisso, pela última vez, uma contra a outra, durante muito tempo, e fundiram-se até se tornarem uma só. Por fim, tivemos de resignar-nos a aceitar que estava terminado. Inaugurou-se o tempo insosso do que está feito, está feito. Ela imprimiu pela enésima vez. Eu meti as nossas páginas num subscrito e mandei-as ao diretor da editora pedindo-lhe que mostrasse o material aos advogados. Preciso de saber, expliquei-lhe por telefone, se este material é suficiente para mandar os Solara para a cadeia.